pelas horas da decolagem, primeira curva direita. Transponda 5102, controle 120.8. No ativo 360, galeão autorizado conforme a rota e toda a altura do Lu 44. Decola da 10, curva direita, Sambo 1 no Leandro e Dó. 5102, transponda no controle 208, Lu 950. Lula 561, no correto, chame pronto, portão 2. Guardando o balizador, tá 3520. Sim. Pronto, pushback, salamento no 21561. 21561, autorizado, chama pro ataque. Chama pro ataque, 5601. Tá 38 no meia. Tá 38 no meia, procura. Autorizado. Tá 38 no meia, autorizado o pouso. Pistola 0, vato variável 02 mais. Tá 38 no meia, autorizado o pouso. Pista 10. Pronto, Fusatio 561, está com 57 a bordo, Florianópolis alternado com 3:37. 57 no Pedro? Afirmativo, 57. Bom, no 561, no autorizado táxi, direita ainda da ponte espera da opção no 0, no ponto espera reporte pronto, QNH, 1-0 no meia. Direita ainda, ponte espera no 0, chama pronto no 561. Eu não fico meia hora autorizado, linha aero manter, pista no zero. Linha manter no zero, fico meia hora. Tanto ele volta na meia, no solo 58, libere a direita, táxi de alfa de leite, portão 1 no zero. Direita e alfa de leite para 1 no zero. Afirma, mantenha a minha escuta. Luna 561, autorizado decolar, pista 1-0, metro variável 04 mais. Decolagem, voo 561, da Lanterna. Lagoa, não sei como é a ônibus, decolar 200, chame o controle, ônibus 200, destino 80. 2080, cloud. Salvador, o voo 1161, não? Voo 1161, prossiga. Voo 1161, com a informação Echo, autorização para Guarulhos. Voo 1161, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via peso 10, Tabaté, nível de voo 360. Saída São João, Luneta, Mótica, decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5193, controle 120.8. Autorizado para Guarulhos, de voo 360, outro é do Luno 0, Taubaté. A saída, depois só confirme com a saída, por favor. Decola na pistão 0, com curva à direita, 5193, o transponder e o controle 1208. Saída São João, Leda, Mótima, transição Mótima. São João, Leda, Mótima, obrigado, voo 1161. 1161, correto. Cessna 1901 West. Good morning. Cessna 1901, go ahead. Yeah, gate 1-1, request ETC clearance to Sierra Alpha Echo Zulu with structural information copy. Cessna 1901, standby. Okay, we will request flight level 380, please. Please confirm 300. Negative. 380. Roger. You know, 1901. Salvador, o voo 1111 para posicionamento 08. Voo 1161, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, reporta o táxi, 1141. 9 a bordo, 4, Delta 1, Delta 1, Delta 1. O 961, só confirmando pelo D99. Afirma, 99. O 961, autorizado táxi, até o ponto de esperada pista no 0, via parte táxi índia, ponto de espera reporte pronto, que ligar no 0, no 7. Autorizado táxi, pátio índia, reporta pronto no 0, no 7 agora, voo com o 961. Antena 1911, ready to copy? Ready to copy. Antena 1911, cleared to Jamaica. Fly upper Zulu 44 after accordion flight plan route. Flight level 380. Salvo 1, departure, Brooklyn transition. Runway 10 after departure, right turn, Scorpio 5134, Salvador departure 120.8. Yes, Antenna 19011, clear to Theta by Upper Zulu 44, then flight on route. Climate change 380, departure will be number 1, Delta transition, departure, on, departure runway 10, after departure right turn to the route, after departure at 120.8, Antenna 19011. Can you please repeat that spoke? 5134. Okay, Scorp 5134, Antenna 1911, we're ready for push and setup. So, can you stand there Alpha Vito Papa? Oceania Alpha Vito Papa, prossiga. Bom dia, por gentileza, peço autorização de reboque da posição de número 6 para a posição de número 2. Alpha Vito Papa, aguarde. Antenna 1911, can we push back? Antenna 1911, clear to push, report to ready to taxi. Okay, clear push, well, we call you back for taxi, Antenna 1911. Voo 961, autorizado. Alinhar e decolar, pistão com 0 vento variável, 029. Livre, alinhar e decolar, 910, voo 1961.

Base, apresurou 1,6, já posso confirmar a nota de 1,6. 420, curva direita, saída 1, transição módica. Então, vamos ver a módica. Transporta 5116, controle São Paulo, 120, décima 1, controle Salvador, 120, décima 1, 360. 3901, correto, central. Taking off, Azeda, 1910, 1911. Então, o Salvador, o Chané, autorizou a passar? Prossiga. Solicito autorização de reboque da ponte de número 6 para o fio de número 2. Sim, te aguardo. Engine 1911 airborne at 236, Salvador departure 120 decimal 8. 1208, Argentina 1901, thanks for everything, bye bye. Então, 3520 está autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 0 via parte táxi Índia no ponto de espera reporte pronto, que é negão na 0 no céu, só fica atento à aeronave da companhia que está sinalizando o push no portão 5. 3520, autorizado. Alinhar e decolar, pistão 0, vento variável 029. Autorizado, alinhar e decolar 0, vento 3530. Salvador 3601, Sotestat, IPOB 140, autonomia 4 horas, alternativa Jadeu. 3601, autorizado, táxi para o ponto de espera da piscina 0, via parte da Xende, no ponto de espera reporte pronto, QNH no 017. QNH no 017, táxi da parte 1, ponto de espera no 0, chama. Estamos na próxima, 3601. Alfa Vitor, papá na escuta? Positivo, na escuta, Alfa Vitor, papá. Autorizado, neste dia, bloque, reporte ao término no portão 02. Ok, sai, isso, vai, então, reboque até a ponte de número 2. A 3399, prepare seu edição, voa 1 e aguarde a cópia. Então 3520, decolado de 43, controle 120, decimal 8. 1208, ó. A 3601, autorizado, alinha de decolar, pistão 0, vento variável 02 nós. Autorizado, decolagem no 0, vento 3601. 3601, decolado 48, controle 1, 210, decimal 8. 08, obrigado.